Custom-tailored vet asked me out for something wet. When the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I admit quite fond I am of a certain Mr. Cram. Mr. Cram invented Spam, and Spam must pay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. There's a madman known as Back, who is planning to attack. If the mad attack means a Cadillac, okay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 112ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras voltarão a ser temporais e iremos nos centrar no início da primavera, estação do ano que arrancou na passada terça-feira, dia 20 de março. Nesse contexto, viajamos até os Estados Unidos da América, mais concretamente a The Villages, no estado da Flórida. Aí nasceu o projeto The Village Voices, um grupo coral composto por mais de 140 vozes sob a direção de Sandra Willits. A particularidade do referido agrupamento é que a média de idades dos seus intérpretes ronda os 72 anos, amigos ouvintes, 72. No ano passado, entre os dias 3 e 6 de março de 2011, os e as The Village Voices, o maior grupo sénior do género em todo o país, realizar uma série de apresentações intitulada Concerto da Primavera. Iniciamos com uma obra do russo André Kostelanets, Kiss Me, Kate Medley. De seguida, um senhor chegou-se à frente e, pelo menos na parte inicial, interpretou a sol uma canção gospel tradicional. A sua primeira apresentação pública remonta a 1927, através da voz de Carl Sandburg, também conhecida como Ain't Gonna Study War No More e Gonna Lay Down My Burden, ouçamos Down by the Riverside. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. Down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my heavy load. Down by the riverside, I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study. Oh, no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I'm gonna lay down my soul and chill down by the riverside. Down by the riverside. Side. Festival Trienal de Música de Birmingham, Inglaterra, foi o evento de música clássica que perdurou mais tempo em toda a história. Arrancou em 1784 e finou em 1912. Recuamos até há quase dois séculos. Em 1846, o alemão Felix Mendelssohn escreveu para o supracitado festival a melodia Elaia. Irving Berlin escreveu uma faixa para o filme musical Easter Parade. Foi popularizada por Fred Astaire no seu número famoso da Dança das Escadas com três companhias distintas. Fiquemos com Stepping Out With My Baby. Aproxima-se do microfone uma jovem cantora para protagonizar uma música muito aclamada pela voz de Doris Day em 1962. Com música de Alma Benzel and Rosso, segue-se If I Can Help Somebody. If I can help somebody as I pass along, if I can cheer somebody with a word or song, if I can show somebody he is traveling wrong, then my living shall not be in vain. Live. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatres da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado aos The Village Voices, um grupo coral composto por mais de 140 vozes e cuja média de idades ronda os 72 anos. Nos primeiros dias da primavera deste ano, os intérpretes, ainda na flor da idade, brindaram-nos com um concerto de primavera que realizaram no ano passado, 2011. Iremos encerrar com uma canção espiritual afro-americana, publicada pela primeira vez em 1901, nas Novas Canções do Jubileu, escrita por dois irmãos, John Wesley Work II e Frederick J. Work. O poema aborda aspectos da Bíblia, quer do Velho Testamento, quer do Novo Testamento, e intitula-se Wave in the Water. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. It looks like the band that Moses led.